Estarei 2224 após ETAP, vê se mantenha 2000 na Projeduna para o final e ele. Após ETAP, dessa Projeduna para 2000 para o ILS, parceiro 2224. Então, 3258, vê se mantenha 3000, ajuste permanece 10012, desconsidere as restrições ETAP. 3012, considere as restrições ETAP, tá? Siga o sistema 310. 306, autorização recíproca. Gente, informação Sierra, ajuste no 012, pronto para cópia. Pronto. Autorizado, Salvador Recife, via Upper Whisky 58, nível de voo 350. Saída Puca, transição Caju. Decolada pista 10, com a primeira curva à esquerda, transponder 5077 e o controle Salvador 120.8. Ok, 350, autorizado Recife, Upper Whisky 58, sai na Puca Caju. Decolada décima curva esquerda após, 5077, transponder 08, controle, acionar 63.10, informação CR. Sente apenas confirmando a saída Puca, transição Caju. Puca Caju, gente. Salvador Ground, tanque 1 November, pretendia fazer um reboque da posição 9 do pátio 3 para a posição 11 do pátio 1. Puxa, né? 310, contingimento correto, pode ponto para pushback e acionamento. Salvador Ground, tanque 1 November, pretende fazer reboque da posição 9, pátio 3, para a posição 11 do pátio 1. Tanque o Tango, Kilo November, está autorizado reboque do pátio 3 para a posição 1 do pátio 1, Tango Kilo November. Obrigado, ok. O Tango Kilo November reporte apenas para ingressar no pátio principal. Obrigado. Então, que o November mantém a escuta permanente, ok? Ok. Economia 04, acendo identificação, desça, mantém 050, autorizado chegada à área, ajuste no 012, aguarde final ILS, Economia 04. Passarei 2224, complete final ILS, chame torre 118, decimal 95. 118, decimal 95, obrigado, até daqui a pouco, senhor. Até, então 3858, disse mantém 2000, autorizado final ILS. 2000, autorizado ILS, está 3858. 3824. Passarei 2224, boa noite, quem ligar no 012, continua a aproximação, reporte baixado e travado. Afirmativo, reportaremos 2224. Salvador Ground, pretendo fazer o voo do tanque 1 November para a posição 11 do pátio 1. Autoriza? Autorizado, tanque 1 November, seguir para o portão número 11 do pátio 1. Ok, obrigado. 080 com 089. Grato, 2224. Grupo Serra, serviço está terminado, mantém nível 00. Chame agora controle Léo, acho na frequência 120 decimal 1. Três vezes 58, complete final LS, M torre 118 decimal 95. 295, boa noite. Boa. Saída 224, no solo 25, libere pela direita, chame solo 12.19. Direita 219, boa! Torre Salvador, boa noite, TAM 3858, passando externo, baixado e travado. 358, gente, quem negar 1-0-1-2, vento 090 graus, 089, está livre pouso, pista 1-0. 1012, livre pouso no 0, TAM 3858. 2224. 604, após o stop desse, mantém 2000, autorizado final LS. Para 2001, contabilidade por 604. Juliette, 2224. Autorizado, Juliette, remota 14, apenas atento ao bonde da TASA, fazendo reboque para o portão 11. Ok, Juliette, remota 14, atento ao bonde 2224. Salve, Salvador, boa noite, é o gol do Oscar Lotar. Prossiga, gol, gol, Fiosca, papá. É, solicito a autorização de reboque do pátio 3 para o gate 5 do pátio 1. Esteja autorizado, inicialmente tem entrada do pátio principal, reporte para a entrada no mesmo. Ativo, autorizado, tem entrada do pátio principal, reportará para a entrada no mesmo. Solo 28, libere pista para a direita, último solo, 12 no destino 9. Direita 209, Solo Salvador, boa noite. Tá 3858, prossegue tá de via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, tá 3858. Salvador, está 3662. Boa noite. Autorização Natal. Está 3662, informação Sierra, pronto para cópia. Pronto para cópia. Autorizado Salvador Natal, via pelo 10, nível de voo 370. Saída Puca, transição Zipar. Decola da pista 10 com a primeira curva à esquerda. Transponder 5102 e o controle Salvador 120 decimal 8. 370, pressão 10, Puca, Zipar, decolando da terra, 5102, boa estacionamento. 1208 é o passo. Após a decolagem, curva esquerda, está 3110. Correto, apenas confirmando, transponder 5102, ok? 5102 e o nível 370. Irmão, 5102, 370. Correto, é pronto, então 3662. Chamará. Alfonso, Juliette, 93258. Autorizado, Juliette, portão 03, TAM 3858. Juliette para o 03, TAM 3858. Solo, voo forte para passo, a operação para ingresso, 4-1. 14-18, comunicado ao Mendes. Eu solicito a autorização para ingresso no pátio 1. Sente, autorizado para o portão número 5, Golf Oscar Papá. Sim, Adil, sente, prosseguindo com o embalde para o portão número 5. 4, boa noite, querendo no 02, reposta externo, baixado e travado. Sim, já passou. Passa a cena, baixar travado 604. 604, vento 090 graus 069, autorizado pouso de pista 0. 110 mil pouso na 10, voo 604. Salvador está 3662, estamos no 8, puxa, está na minha. Autorizado está 3662, já posto pronto para o táxi. Porta pronta, 3662. Salvador Ground, tanque 1 novembro, volta efetuado, muito obrigado. Gente, tanque 1 novembro, boa noite. Boa noite e obrigado. Solo, Gol Flash Papá, sinal de reboque, agradece, uma boa noite. Gente, Gol Flash Papá, boa noite. Dono 604, no solo 36, liberando pista pela direita, solo, usando decimal 9. Livrando na próxima direita, chamando solo, gol no 604. Solo Salvador, boa noite, Gol 1604, hidrômetro. Gol 1604, prossegue táxi via Alfa, chamante da Juliette. Alfa chama antes da Juliette, Gol 1604. Salvador, o 33662, para o TAC, 2 horas e 40 de autonomia, Fortaleza, 195 na placa. Gente, apenas confirme o POB, por gentileza. 1951. Gente, copiado, 1951, autorizado o táxi via Pátio, Índia, até o ponto de espera da pista no zero, quando lá a torre, 1-1-2-8-9-5, ajustando no zero, no 2, na 3662. Você vai cumprir Pátio, Índia. Torre 1-1-8-9-5, ajustando 1012, tá 3662. 1895, Vitor. Colo Gol 1604, Alfa, antes da Juliette. Gol 1604, autorizado Juliette, portão 02. Juliette 02, Gol 1604. Salvador, muito boa noite. Tá 3662. Próximo ponto de no zero, pronto. 3662, a linha decola pista no zero, vento uma centena, 079. Linha decola, tá 3008. Tá 3662. Salvador, Schneider 3100, autorizado, Schneider 3100, pushback, coordenação aqui, pessoal, chame para o táxi. Autorizado, Schneider 3100. E 62, decolado de 43, controle 120, decimal 8. 208, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, OTAN 3662, 1500, peço PUCA. OTAN 3662, contato radar de decolagem, suba para nível de voo 370, será PUCA. 370, PUCA, seria possível coordenar direto o ZIPAR? Aguarde, OTAN 3662. Aguarda. OTAN 3662 vai direto de ZIPAR. ZIPAR, muito obrigado, 3662.